08, decolado, o do zero, na Conde. Arara 08, acione código no 335, submantenha o nível de voo na 50 e voe direto Conde. Voo direto Conde, Arara, curva na esquerda, já acionado no 335, subindo para o 150. Arara 08, contato radar, passa 2.500 pés agora. Dois sete dois, prepara a saída Coral, dando cópia. Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Coral, Azul 2772, cópia. Abriu, você seguro, nível 160, decola pista no zero, curva à direita, saída Coral, via Golf 677. Raíra e depois prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 0276. Ficado nível 160, decolada 1-0, com a primeira curva à direita, terceira Coral, pela Golf 677, após a Ira, e após o CP conforme o plano de voo. 1208, controle 0276, transponder 2277273. 2772, o treinamento está correto, seu pronto pushback acionamento. Porta 2773. Para pushback acionamento, azul 2714. 2714, está autorizado, chama de ataque. Autorizado, chama ataque, 2714. Paulo Salvador, bom dia. 3733. Sim, te dá a informação de dentro. Então, 3733. Estão autorizados com Goiás, nível 360. Decola pistão no zero, a curva direita. Saída da El, Lisa, Motiva. Via Pesulu 10. Por base, El Pesulu 16, Belo Horizonte. Prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8. Transponder 5476. Está autorizado então São Paulo, Congonhas, 360 nível. No perfil da EL, lei da morte, vai abasolou no zero inicialmente. Após, conforme o plano de voo preenchido. 208, controle de Salvador, 5476, transponder. Está 3733. 3733, procedimento está correto, está no plano de funcionamento. Mandará na 3. Localizador 6332, seu capacete. Senai 6332, passou o Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 895, bom dia. Bom dia. Azul 2, 7 no 4, estamos com 63, 4 horas e 50, Palmas. Eu chegar 6332, nas milhas e meia de céu. É Fortaleza, confirma mantém a rota do, da aerovia? 021. 08, aguarde em coordenação. Guardando, galera. Espera, chama 2829. Então, 3859, chame Centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 28.2.6.0, 3859. Controle, bom dia, 648, tem informação, direto. 1.648, aciona identificação, chegada Mari autorizada, deixa via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 021. A Patrão Lima Quilo Bravo, prossiga. A Patrão Lima Quilo Bravo, foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro no 021, aciona a identificação. Graus 1 no 3 nós. Livre pouso 9063. Arara 08, voe direto Fortaleza. Direto Fortaleza, Arara 08, muito obrigado. Azul 27 no 4, após o Airbus da Avianca na curta final, ele mantém peixe no 0. Após o curso da Avianca, ele mantém no 0. Do 065, está autorizado Guarulhos, no nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Upzulu 10, Taubaté. Controle Salvador Altera 120.8, transponder 5512. Da 065, o procedimento está correto, são prontos para o tiver questionamento. Maravilha. Solo aos 4, 3, direito, 1, 2, 1, detona 9. 1, 2, 1, 9, bom dia. Você, pis, faço douros. Pente, pis, faço douros. Azul 27 no 4, visado decolagem, pistão no 0, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 3 nós. É livre decolagem, azul 27 no 4. Pode, Juliette, posição 0471. Alfa, Juliette, para o 04, pode. Arara 08, submantenha o nível de voo 150, chame a defesa nos canais previstos. Arara, chama a defesa nos canais previstos. Saiu 27 no 4, decolado as 4, 5, controle no 20, décima 8. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 27 no 4. 27 no 4, contato radar, subi montanha, um nível de voo no 60. Após 2.000 pés, foi direto barreiras. Após 2.000, direto barreiras, azul 27 no 4, muito obrigado. Azul 2714, tem condições de curvar à esquerda e voar direto barreiras? Afirmo, iniciando curva à esquerda, azul 2714. Gente. Após 2000 ou curva inicial? Se tiver condições, está autorizado. Seu curva então, azul 2714. É 250, desça para 2.000 pés, sem restrições, altímetro no 021, autorizado a final do procedimento ILS em que rei no 0, chame estabilizado. Azul 2772, está autorizado, deixa o bem funcionamento, chama o chão para o táxi. Autorizado, dá para o táxi 2772. É no 021-3000, uma quilograma. Bom, na 648, desse mantenha o nível de voo 050, altímetro no 021. Desce até o 50, 021, ou na 648. São 3733, está autorizado, pushback acionamento, chame pronto para o táxi. Nível pushback acionamento, voltará para o táxi, quero tirar 190 da 3733. O nome 648, reduz a 2209. 2209, o nome 648. Alô 648, reduza para 200 nós. Vai seguir tráfego agora na sua posição de 1 hora, 8 milhas, com 220 nós e ground em redução, um Airbus 320. Iniciou a redução, na 648. 648, desça até 3000 pés, QNH na 021. 3000 na 021, na 648. Do táxi Abate 1 na Taxi Índia, quando sai a pistão 1-0, chame 2 Salvador em 118, decimal 95, hoje o centímetro no 021. Gente, Pati 3, Pati 1 Índia, 1-2-9-5-21, obrigado, bom trabalho, 2-7-3. Tamo Lima, Quilo Bravo, confirme a velocidade indicada. Alô, Salvador, bom dia, vou 9098, tem que ir autorização para o Galeão. Bola pista no zero, a curva direita, saída da El, Leda e Rumi, via Open November 857 e após Moço, Mike, Oscar, Lima, Sierra Uniforme. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5511. 3-0 autorizado, vai para o Rio, Cor 10, escuta direita, El, Leda e Rumi, Open November 857 Moço. Aciona 5510 e contra a saída de 208, gol 9092. 5511, o transponder chama pronto para o estiver de saneamento, 9098 da gol. 5511, repatera pronto. Solo Xané 6311 com aquilo, autorização a Guarulhos no 340. Xané 6311, tempo pré-autorizado 360, copia a guarda coordenação. Copia o Xané 6311. Xanamé 311, está autorizado Guarulhos, do nível 360, recola pistão no zero, a curva direita, saída da El, Leda, Motiva, via Cisulu 10, Tabaté. Controle Salvador, opera 120, 18, e o transponder 5474. 48, desce para 2000 pés, QNH 1021, autorizado o sinal do procedimento ILS X-Ray, pistão no zero, chame estabilizado, reduza para 1809. Ok, autorizado ele é X-Ray, 2000 pés, vai reduzindo na medida do possível aqui, o gol no 648. Chama para o para o estiver acionamento. Modifica o transponder para 5475 e chama para puxar acionamento, está no portão de número 2, ou chame a 3 ou não. Para o táxi está 3733, 340 a bordo, 140. 3 horas e 50 de autonomia e alterna com. De meia reduza para 220 nós e desça até o nível de voo 060. Metro no 021. 21 ajusta, prossegue parte do outro. Quanto será de 2 lados? 3733 no ponto. Leva 250, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 195 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, chané 6250. Bola 648, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-95, obrigado, essa daqui a pouco. Bola 648. Salvador, bom dia, bola 648 em RS, pistão no zero. Bola 648, ajuste no 021, curtindo aproximação, aguardando a autorização de pouso, número 2. Ok, aguardando, gol na 648. 772. Azul 5196, bom dia. Senhora identificação, chegada à área autorizada. Reduza para 2509 nós e desça via até o nível de voo 070, QNH 1021. Então, 3733, bom dia, mantenha o ponto de espera. Tela está 3733. Então, Bravo, tem dois girassinhos, as bases, o 71 Southbound, o Zizinho, tem no Vita, passa em cima do Vita, por 1-2-0, Arcfly 071 Papá, Scock Identification, Clear e Bom for Arrival. Stand by a Bom for Arrival to 4,000 feet, Bom for Arrival, Arcfly 071 Papá, descend to 4,000 feet. Via Bom for Arrival, QNH 1021. Togo 964. Desça para o nível de voo 050, QNH 1021. Nível de voo 060, QNH 1021. 060, 1021, azul 5196. Azul 2714, submantém o nível de voo no 60, Javicentro Recife, frequência 1228.8, alterna no 260, 2714. Afirma, aerovia fez o voo no 7, poderia confirmar pessoas a bordo? Para acionamento táxi de decolagem, chame Torre Salvador agora em 118.95, ajuste altímetro na 021, para Romeu Foco Serra November. Solo Salvador, bom dia, agora 648, livro a Foco Trote, ingresso para a Alfa. Luna 648, está autorizado o Times via Taxi Alfa, reporte Anza, Taxi Juliette. Alfa, Anza Juliette, para a 648. Salvador, 9098, posição 10 para o Taxi. Luna 9098, está autorizado para o Taxi Juliette, chama pronto para o Taxi. Reporte a Anza, 9098. Sou Romeu Hotel Juliette Serra, Sony 0145 e voei para o farol de Sapuã, reporte para descida, altímetro no 021. Dragão 145, na fila de Sapuã, reportando para descida. 3896, após o TAP, desça para 3000 pés, altímetro no 021. Aquilo Bravo confirme pouso na pista no 017. Após o 017, eu faço externo, modifica, solicita a base pela direita da pista 17. Aquilo Bravo mantém o procedimento até a Duna e aguarde modificação com a torre. É, Aquilo Bravo. Até o Juliette Serra, helicóptero para a rede de descida. Serra, já vem Hotel Juliette. Hotel Juliette Serra, desça para 507, Kenya Downa 021, reporte visual com campo. Contará visual com campo, Hotel Juliette Serra. 3-3-3-3. Dona 394, acione identificação chegada Mária autorizada, desça até o nível de voo 070 via chegada altímetro na 021. 021, 070, autoriza voo etapa, cara? Negativo, mantém a chegada número 5 na aproximação. Meu Deus, tá bom, vai bater. Nosso localizador, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, complete aproximação, chame a torre Salvador, nono 8, decimal 95. 895, bom dia, obrigado. 146, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Atenção, após o estando, vai modificar e solicitar base pela direita, pistão na certa. Paciente, reporte para o cancelamento da patrulha Lima Quilo Bravo. 050, se tiver condições, a final do procedimento, desça para 2000, reporte estabilizado, QNH1 na 021. 3296, Azul 596, desse mantenha o nível de voo 050, QNH1 na 021. 050, Azul 596. Hotel Juliette Serra, confirme visual com campo. Afirmativo, está trocando e está apurando visual. Gente, mantenha o farol de Itapuã e chame a torre Salvador, o nono 8, decimal 95. 8-18-95, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Zero, confio, aguardo a coordenação. Não, aceita, 360, muito obrigado. Autorizado, Brasília, nível 360, decola pista 1-0, na curva à direita, na saída, árvore elefa. O Tizu 17, após a pino e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, altera 1208, transponder 5442. Copiado, 13457 Salvador, Brasília, 360 ao nível, decolando a pista no zero direita, arbor elefa, eu fiz o 17 a pino, apino conforme, 5442, controle 208. Chamará quando pronto na posição 1. 3457, com treinamento correto, uma pronta feedback. Chamarei. Dona 394, reduza 2509. Vai reduzir a 394. Sério, mantendo 500 pés. Programa. Sérgio Diego, 9098, quanto pé é 1090? 9098, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter no zero, 9098. Confio, Lima Aquilo Bravo? Confio, Lima Aquilo Bravo, senhor. Gente, até o Juliette Serra copiou a torre. Em relação ao tráfego aproximando o final da 17, Charlie 402. Ah, sim, aí foi copiado. Azul 596, desce para 3000 pés, QNH 1021. 3000 pés, Azul 596. Estou no 394, desce e mantenha o nível de voo 050. 050394. Voo 1094. Desse mantenha o nível de voo 060. QNH 1021. 060, voo 1094. Podemos cruzar e prosseguir então pela antena do vento à direita da 107? Negativo. Aeronave da TAM prosseguindo aproximando posição Duna no momento. Mantém a instrução. Sim, está aguardando. Travado, contra embaixo, travado, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, autorizado pouso, estou no 7, o vento é 1-20 graus 149, o ajuste de altímetro no 021, informa o bando de pássaros na final da 17. Lima Bravo, certo. Voo 9098, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento é 1-20 graus 149, o ajuste de altímetro no 021. 021, decolagem da 1-0, 9-0. Give it up, that's live, give it up, bump, bump, bump. cabeceira. Posição de efeito a pouso pairado, cabeceira 1, cabeceira 35, sem interferir com a final da 1-0? Afirmativo. Gente, autorizado final da 35, reporte baixo travado. Reportar a baixo travado no final do 35. 33, mantém a linha da guarda. Guarda lá, tá 373. 311 no POB de 1667. Tá com 3 horas e 50 de autonomia, quer dizer, 4 horas e 50 alterna Galeão. 3311, está autorizado o táxi via Índia, considera a pista 1-0, chame 2 Salvador em 1-1-8, decimal 9-5, ajuste o time de 1-0-2-1. Partiu 1020, 118-95. 3896, completa a final do procedimento, chame 2 Salvador, frequência 1-1-8, decimal 9-5. 2 Salvador, 1-1-8, decimal 9-5. Azul 596, desce para 2000 pés, altímetro 1021, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista 1-0, chame estabilizado. Para 2000, chamará estabilizado, azul 596. Zona 3733, chame centro Recife, frequência na 25, decimal 1, alterna na 33, decimal 95. Chama Recife, agora está 3733, bom dia, senhor. Tá 3896, informa o tráfego Sikorsky 76, helicóptero efetuará pouso pairado, cabeceira 35, não vai interferir final da 1-0. Informa o bando de pássaros na final da 1-0. Tá 3896, sim. Matheus Juliette Serra, girando o final para 3-5, controle embaixo travado, vai manter a cabeceira 3-5. Gente, hotel Juliette Serra, visual com tráfego, autorizado pouso pairado, cabeceira 3-5, sem interferir com a final da 1-0. Aqui 4021, vai manter a proa, poderia só repetir o limite? Pedro Mike na 00 de Simbra, gol no 394. Ah, ok, de Simbra. Paciente 100, cadê mais? Obrigado. Arcfly 071, papá. Descent to 3050, altimeter 1021. Vectoring for space, maintain present heading. Your limit is radio 270 to Salvador VOR. 071, papá. We'll maintain on the heading, descending 3,000 feet and radio vector to ILS for the runway 10, Arcfly 071, papá. Arcfly 071 Papa, will follow traffic now 11 o'clock with 160 knots of ground speed, echo 190, maintain passing now 2,500 feet to 2,000 feet. Okay, we have the traffic on our TCAS and confirm we cleared now to 2,000 feet, Arcfly 071 Papa. Maintain 3,000, descend and maintain 3,071 Papa. So we'll maintain 3,000 Arcfly 071 Papa. Arcfly 071 Papa, do you have the conditions to reduce your indicated speed to 190 knots? Yeah, we can configure it now, there's no problem. Arcfly 071 Papa. Roger. So speed cone check to 190. Roger. Então, 3896, solo aos 1-1, direito no 219. Santos, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. Santos, mantendo a velocidade e a torre 295. Afirmativo. Ok, bom dia. Arcfly 071 Papa, reduce it to 170 knots and resume our navigation. Fly to Duna position and descend to 2,000 feet, altimeter 1021. clear the final approach, LSXT runway 10, call established. Okay, hey, turning left to do now position down 2,000 feet and we can establish ourselves on the ILS for the runway 10 with the speed of 180 knots, that's 5-0-10-1, papa. Voo no 394, reautorizado descida até o nível de voo 050, tráfego agora nessa posição de 12 para 12 horas, rumo oeste, é um Boeing 738, tráfego que irá precedê-lo na aproximação, com 1809 de ground speed em redução. O Gol no 394, passando 4.500 pés para 2.000 pés, e se mantém ao nível de voo 050. 050-394. Hotel Juliette Serra, estacionar frequência livre. Azul 5196, autorizado pouso de tono 0, vento 120 graus no 3 nós, o ajuste de altímetro no 021. Gente, livre pouso, azul 5196. Ocean Air 6311, decolado aos 13, controle no 208. 08, bom. Mantém o nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 63. 021, dará passagem ao Airbus da TAM, que ingressará a posição 05. Vai dar passagem na aeronave da TAM, 06. 3896, ingresso direto, posição 05. Alô Salvador, o Gol 1621, informação Kilo, autorização São Paulo. Gol 1621, autorizado Congonhas, nível 360, decola pista no 0, curva à direita, saída da EL, letra Motiva, via Upezulu 10, o base Upezulu 16, que após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5533. Autorizado nível 360 para São Paulo, a rota está conforme o plano. Decola pista no 0, primeira curva direita, perfil da TAEL, transição Motiva, controle 1208 e o transponder 5533, Gol 1621. 1621, cruzamento da correia de São Paulo, se tiver funcionamento. Gente, 1621. Establish 010, papa. Roger, complete final approach, tower 118, decimal 905, 71, papa. 118, decimal 975, bye, Roger, 71, papa. Gol no 094, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o QD Mike no 00 de Simbra, vai seguir tráfego da companhia com 1.50 nós de ground speed, na sua posição agora de 1 hora, 11 milhas. Gente, 1.094, reduzindo. Gol no 394, desce para 2.000, recorde estabilizado. Vai estar estabilizado no 394. Ao ar, fly 071, papa, establish runway 10. 25196, bom dia, Alfa, chame a Juliette. Segue de Alfa, chama a Juliette. Continua, fly 071, papa. Torre Salvador, voo 0, variedão 0. Salvador, o voo 9098. Prossiga. Poderia informar uma outra frequência do centro a 251 e 3395 negativo. 1288 no 260. 28-3-0-0. Pan. 4-1-1-1-0-1-2-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3 Um minuto para cópia. Escuta, obrigado. Tá nesta proa? Afirmativo. Na 094, programado. Gente, na 094, autorizado a interceptar nesta proa, final do procedimento LS Rei Pistana 0. Chama estabilizado e desça para 2.000 pés, QNH 1021. Desça, mais estabilizado, 2.000 na 094. Delta Fox, número 2 para cópia, informação Kilo. Azul sem rono 96, Juliette, portão 3. Juliette, portão 03, rono 96. Rono 630, copia. 4 para 4. Autorizado, Serra Brava, Romeu Foco, via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista no zero, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. Transponder 5525, controle Salvador 120, décima 8. Rono 630, está autorizado Recife, nível 370. Pistão no zero, curva esquerda, Pucajã, Maracaju. Transponder 5525, controle de saída 1208, Gol no 630. Correto, chame para o estacionamento, Gol no 630. A minha dúvida vai chamar, obrigado. Capatango Eco, Delta Fox, transporte. Gol no 094, ciência das transferências das comunicações. Informo que o tráfego anteriormente informado está com 1.50 nós de grau de speed em redução, 7 milhas e meia à frente. Sim, a matéria de separação, a 094. 0398. Romeu, Romeu Bravo Oscar, sua identificação, chegada à área autorizada, está para o nível de voo 050, QNH 1021 e voe direto e TAP. Meia, correção. Família para a posição Duna, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 7-1-0-9-4 Salvador, bom dia, 1-0-9-4, aproximação final, passando Duna. Voo 1-0-9-4, continua a aproximação, aguardando autorização de voo, né? 0-9-4 Voo 1-3-9-4, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 1-4 nós, o ajuste é altímetro no 021. Autorizado pouso, 394. CNM 3111, chame centro Recife, frequência 925, decimal 1, alterna no 33, decimal 95. Poderia confirmar para o 6311? 1251, 13395, a frequência do centro Recife. 1251, alternando 13395, 6311, graças, bom dia, bom domingo. Amém. 2000 marcador externo. Sim, vai agilizar aqui para o seu ponto de espera da autorização ou do 0 mesmo. Qual a 5, qual que é a identificação? Eco Delta Fox, aguarde um minuto. 394, só os 2-1 direito no 2-1-9, agilizando via taxi Eco. Vai agilizar o 2-1-9. Fly to Rudder Turbulence, fly to Bonf Position to intercept Bonf Arrival, and report ready for descending, altimeter 31021. Autorizada, deixa a via chegada para o nível de voo 060, altímetro no 021. Via chegada 060, altímetro no 021. A senhora autoriza voar de passo? Pisa 98, mantenha a chegada número 2 na aproximação. 1621, para o posto de estacionamento, portão 9. 621, aguarde o estacionamento. Aguarde no 621. 1094, autorizado pouso de estona zero, vento 120 graus, 15 nós, o ajuste de altímetro no 021. Vento, bom, no 0, parte de pouso. Primeiro 45, desligado. 208, 2065. 1621, após a passagem do Boeing, a retaguarda está autorizada. Puxa o estacionamento, mano, pronto para o táxi. Pausa o Boeing retaguarda, autorizado, puxa o estacionamento. Bom, 1621. Vida da Elsa, 360. Felicita voar da Elsa ou Leda, direto? Foi Leda, 2065. Prano Leda, obrigado. Firme aeronave. Prossiga. November Yankee Mike, claridade 3. Confirme a informação para o controle. November Link Mike, acione 0155 no transponder. Confirme destino Salvador. Viés, confirme pessoas a bordo. November Link Mike. Zero, Mike. November Yankee Mike, via corredor e reporta em direção do corredor Interlagos, zona meu pai. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, cadência para 2000 pés, linha down no 021, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray pista no 0, chame estabilizado. Peço para 2000, estado no 021, autorizado o procedimento, reportará Romeu Bravo Oscar. 2008. Bordo 08, aciona identificação. Bordo 08 está a 63 milhas sudoeste de Salvador, mantenha a correção. Serviço radar, desça para o nível de voo 060, QNH-10021, foi para a posição Mário para interceptar a chegada a Mário, altímetro 1021. Então, 3098, deixe que mantenha o nível de voo 050, QNH-1021. Azul 4207, acione identificação, chegada a Mari, chegada a Bonfim autorizada, desça até o nível de voo no 30, altímetro no 021. TAM 3198, desça para o nível de voo 050. 050, TAM 3198. Azul 4207, desça para 4000 pés, QNH 1021. Pioneiro 45, descend to flight level 050, QNH 1021. TAM Bom dia, Xanem 140, informação Kilo, prepare a saída Uca, Jamo, Aru, aguardando copa. Uca, Jamo, Aru, Kilo. Uno 394, como número 2, ingresso Juliette, portão 612, observando o bug da companhia, ingressando gate 7. Observa que o 62 ainda está ocupado. A senhora quer que prossegue mesmo assim? Considere. Ok. Frequência, chame Recife, frequência no 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 95. 251, 3395, 2065. Obrigado. Confirmando, mantém o ponto de espera da 90. Vai, mantém o ponto de espera da 90, gol na 62. Bona 561, acione identificação, chegada Maria autorizada. Desça via chegada para o nível de voo 090, QNH 1021. Bona 561, reautorizado, desça até o nível de voo 130. Mantenha a chegada guarda no 561. E passar a etapa abaixo dos 50? Pesina 98, sem restrição de altitude, desce até 3 mil pés, QNH 1021. 3 mil, sem restrições, 1021. São 3457 autorizados, pushback, sonamento, seu front tax. Receba pushback, sonamento, seu front tax, 3457. 0-21, 1-4-0 graus, 1-4 nós, o ajuste é altímetro no 021. Informo que a princípio irá manter a proa de decolagem até 3 mil pés, após curva à direita da El Lira Monte. Liga decolagem pista no 0, a mantenha pronta a passar 3 mil pés, após o perfil da El Transição Monte Magô no 621. Tomate, Oliver 350, decola pista no 0, curva à esquerda, saída Punta Caju. Via Ampezulu 17, após Orago e após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1208, transponder 5541. 350, nível de voo. Meia 140, contagiamento está correto, seu pronto, pushback, funcionamento. Goma 648, ponto cópia. Prossiga a copiar. Autorizado Maceió, nível 350, decola pista 10, curva à esquerda, na saída Pucacaju, via Upzulu 17, Orago. E após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador altera 120.8, transponder 5542. Passa alguma autorização na coisa. Sistema de escada presente, prosseguir para 17, Romeu Bravo. 7, condição de efetuar base curta, final da 17. Confirma, Romeu Bravo. 7, cancelado aos 3-2, por via de esquerda, base curta pela direita, final da 17. 7, Romeu Bravo. Sistema de estabilizado, altar 3-1-9. Passando ao 1700, continue, João 621. 7, no 621, decolado aos 33, mantendo a proa de decolagem até 4000 pés agora, após direita da Hélio da Morte. Devido ao tráfego de coluna na saída coral, de pequeno porte, vai subir para o nível 040. Aguarde, Sandro Santos, Pationa, Unida, Ponte Parada 10, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, direita da El, gol 621. Seria possível voar uma ativa? É, direita da El, após da El, sobe via saída 1621. Direita da El, intercepta a subida, gol 621. Batida 31-6457, 171 a bordo, 3 horas e 30, alterna Guarulhos. É o nível de voo 080. Autorizado, nível 080. Torre Salvador em 118.95, registro de altímetro 021. 021 altímetro, via Índia, o SAC, com a torre 118, 3457, salva a tarde. Torre Salvador, bordo 08, passou mais. Voo 08, descendo ao nível de voo 060. 060, boa. Torre Santos 3457, ponto de espera da 10, pronto. Tá, 3457, confirma. Pronto para decolagem. Tá, 3457, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento é 130 graus, 14 nós, ajuste altímetro no 021. Decolagem autorizada, são 3457, pista no 0. Bom, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, solo aos 35, constante na frequência livre. Torre Salvador, bom dia, TAM 3198. TAM 3198, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, informo o bando de pássaros, curta a final da 90. Aguardando autorização de pouso, sim, tipo, Papa. Salvador, bom dia, Golo 630, mantendo ponto de espera, pista 10. Golo 630, mantenha ponto de espera, da 10. Mantendo ponto de espera. Tá pelo lado de outro. Está correto, eu sou um suspeito de funcionamento. Pode mais, posição 4. Enquanto não é visuais.